Hoje eu me encontro na solidão dos seus mistérios, louco pra te ver, tocar sua mão. Falando sério, quero confessar o seu valor e todo o meu sofrer. Pra te conquistar, eu faço qualquer coisa. Tá certo que caí numa real, que fui um tolo, tolo porque sinto você em mim. Quanto desejo, sonho em te beijar, em te abraçar, nós dois fazendo amor. Não dá pra entender, porque te amo demais, te adoro demais, e longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, e longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Sem mim, quanto desejo, sonho em te beijar, em te abraçar, nós dois fazendo amor. Não dá pra entender, porque te amo demais, te adoro demais, e longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, e longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Não dá pra viver, não dá, que longe de você não dá. Não dá, não dá, pra viver não dá, que longe de você não dá. Não dá, não dá.